Não existe uma voz que convença mais qualquer pessoa a ir ao cinema do que minha própria voz. E quer saber mais? Não há quem goste mais dela do que eu mesmo. Adivinha o que aconteceu? Não resisti ao meu último anúncio e fui pegar um cineminha. Deixe sua mensagem após o sinal, que logo você terá o retorno do seu recado. Breve, perto de você.